Eu sou Gabriel, sou lá de Belo Horizonte. Eu comecei a tocar violão com 14 anos e já ministrar na minha igreja já com 14 anos. Hoje eu estou com 34. Faz a conta aí, vai dar uns 20. Esse ano eu estou fazendo 20. E estou aprendendo, irmãos. Ainda estou aprendendo. Na verdade, eu comecei a aprender violão por curioso. Eu vi meu irmão aprender a tocar violão. Meu pai tocava lá um chacompão, chacompão, chacompão. E meu irmão pegou alguns acordes com ele, e aquela coisa de irmão, né? Eu lembro, ah, se meu irmão está aprendendo, meu irmão mais velho, se meu irmão está aprendendo, eu também aprendo. Virei para meu pai, me ensina três acordes aí, ele me ensinou os três. Aí depois que eu treinei bastante aqueles três, assim, foi difícil, dedo doeu, mas eu treinei e consegui. Virei para meu pai e falei assim, me dá mais três. Aí me deu mais três. Falei, me dá mais três. Mais três, me dá tudo que você sabe aí, que eu estou vendo que você. Meu pai não tocava nada mesmo. E aí, a hora que eu assustei, meu irmão já tinha parado. E eu continuei. Deus é esperto. Eu viro para o meu irmão que está do seu lado e falo assim, Deus é esperto. Muito mais esperto que você, cabra. Bate no ombro do cara do seu lado aí. Naquela época, eu tinha 14 anos, comecei a ministrar na igreja. Na minha igreja, meu pai gostava muito de teclado, gostaria muito de ter um tecladista na igreja. A minha igreja investiu em muitos irmãos, para que muitos irmãos pudessem tocar teclado, mas nenhum vingou. A igreja pagou aula, comprou teclado caro e o teclado estava encostado lá na igreja. E um certo dia, a nossa igreja não estava precisando de nada, meu pai não estava precisando de nada, mas meu pai falou assim: Olha, Deus, eu gostaria tanto de ter um tecladista lá na igreja, eu quero fazer uma oferta ao Senhor, eu quero te pedir um tecladista lá na igreja. Meu pai fez uma oferta em dinheiro mesmo para Deus, assim, ó, mas pedindo algo que não é dinheiro, irmão, algo que tem valor. E ele não sabia que Deus estava preparando meu coração. E eu comecei a estudar teclado e Deus abriu meu entendimento e eu aprendi. Eu nunca tive aula de nada. Aliás, eu tive 2 meses de aula com um cara para entender o que eu estava fazendo. Eu sentei com ele para falar, me explica aqui o que eu estou fazendo. Aí ele me ensinou teoria. Aí depois eu pude estudar um pouquinho mais por conta própria para poder entender o que eu estava fazendo. Então, assim, a música vem de Deus, irmãos. A música vem de Deus, a parte técnica vem de Deus, sabe? Nós vamos estar falando hoje especificamente de áudio, né? Em outra oportunidade, eu gostaria de estar aqui falando sobre arranjo. Eu até estava comentando com o Varão ali de produção musical. Existe técnica para isso, irmãos. Você produzir uma música de forma sofisticada, você pegar uma música, você polir ela e deixar ela de forma legal. Você ouvir fazendo, cara, que som legal, que som gringo, que som bacana. Eu quero começar esse nosso tempo aqui te perguntando por que que você está servindo a Deus. O que que te levou a servir a Deus? O que que te levou a tomar uma decisão? Ah, eu quero tocar contrabaixo lá na igreja. Por causa da necessidade. Porque ele quer. Tá. Pessoal, você falou uma coisa interessante, prazer. Ah, é gostoso estar lá tocando? É legal. Mas isso não é suficiente. Não pode ser só isso que nos leva a estar lá servindo a Deus. É muito pouco. Orando e lendo a Bíblia para nos preparar para estar lá, né? Como ela falou aqui. Mas isso é muito pouco. Gostar de música. Ah, eu gosto de música, eu quero estar lá. É muito pouco, irmãos. Sabe? Eu gostaria que você colocasse na sua mente, olha, eu tenho um propósito para estar ali na frente. E o propósito é o seguinte, irmãos. A primeira coisa, por que que eu sirvo a Deus? Porque há algo no meu coração que eu recebi de Deus. E eu quero passar. Entende? Nós recebemos algo. Nós temos algo no nosso coração, nós temos um coração diferente, um coração que tá cheio de alguma coisa que não consegue ficar quieto e quer passar alguma coisa. Esse precisa ser o nosso coração. Não estou querendo dizer que esse é o nosso coração. Entende? Não quer dizer que esse é o coração certo, que todo mundo tem um coração certo, não. É isso que eu gostaria que nós tivéssemos esse tempo agora, nós vamos até orar daqui a pouco, sabe? Para que nós tenhamos o coração certo, irmãos. nós recebemos, irmãos, eu tenho pleno conhecimento de que o que eu merecia era o inferno. Eu tenho pleno conhecimento de que se tirar Jesus da minha vida, não sobra nada que presta. Vocês têm entendimento disso, irmãos? Tem? Sabe? Porque se a gente achar que vale um pouquinho, irmãos, como humanos, como... Fica à vontade, irmão. Se nós acharmos que nós valemos um pouquinho e merecemos a graça, nós não vamos conseguir entender. Nós não merecíamos, irmãos. É pela graça, não foi de graça. Alguém pagou. Amém? Então, esse coração de gratidão precisa estar dentro de nós. Sem gratidão, é impossível nós adorarmos a Deus, irmãos. Impossível. A gratidão, ela é o combustível do nosso serviço ao Senhor. Amém? Então, a partir de hoje, irmãos, eu sirvo a Deus porque eu sou grato a Deus. Eu sirvo ao Senhor porque eu sou grato pelo que Ele fez por mim. E quando isso entra no nosso coração, irmãos, nós servimos com amor. Com prazer. Sabe? Uma coisa eu digo lá no ministério, lá em Belo Horizonte, eu falo assim, irmãos, eu sou líder do ministério na minha congregação. Eu falo assim, irmãos, não façam para mim não. Viro para os meus liderados. Não façam para mim não, porque eu vou decepcionar vocês. Faz para Deus. Amém? Nós precisamos ter um objetivo quando nós estamos ministrando. Nós precisamos ter em mente que, de um objetivo. Eu estou indo ali tocar o meu contrabaixo. Legal, porque eu sou grato a Deus. Mas existe algo que Deus quer fazer. Entende? Quando nós nos colocarmos à disposição de estar servindo na igreja, nós temos que ter isso no nosso coração. Deus quer falar algo hoje com a igreja. Deus quer fazer algo na igreja hoje. O que Deus quer fazer? Se nós não tivermos isso no nosso coração, nós vamos falar, ah, bora, vamos tocar. Vamos embora, que legal. Vira só música, gente. Música por música, melhor para o mundão. Os caras lá são fera. Entende? Você proporcionar prazer musical àquela plateia ali, melhor é para o mundão, gente. Lá tem músico melhor. Sabe? É muito pouco. É rentável, né? Vamos colocar assim. É muito pouco. Sabe? Mas tem uma diferença, irmãos. Tem uma diferença. Na igreja, quando nós fazemos algo com um objetivo no nosso coração, Deus gera algo eterno dentro do coração da pessoa. A música vai passar, mas aquilo que ficou no coração vai permanecer. Amém? Isso não tem preço, irmãos. Eu fico feliz, muitas vezes, quando chega uma irmã do meu lado e fala assim, irmão, eu fico muito mais feliz quando chega uma irmã do meu lado e fala assim, irmão, do que a irmã fala assim, nossa, irmão, você canta legal. Eu falo assim, legal. Mas quando chega uma irmã e fala assim, irmão, eu fui curado hoje. Irmão, dá vontade de dar pulo dessa altura aqui, ó. Porque isso tem valor, irmãos. Isso não tem preço. Eu fui edificado, louvor foi uma bênção, eu fui edificado. Quando nós ouvimos isso, irmãos, isso é tremendo, sabe? Isso quer dizer que a pessoa está dizendo para você, ó, eu recebi algo eterno dentro de mim hoje. Então, nós que nos colocamos à disposição para servir, nós temos que ter em mente de que Deus quer falar algo e eu estou, cadê os que falaram assim, estou para qualquer coisa, cadê os que falaram assim, eu não tenho uma área específica, mas eu estou para qualquer coisa, aí, eu não tenho uma área específica, mas eu estou para qualquer coisa, lá na igreja, esses dias eu dei uma cajadada nos irmãos lá, e falei assim, irmão, não deixa o irmão que leva o copo d'água ser mais levita que você não, entende? Porque vocês que estão sendo ministrados, vocês que estão sendo, sabe, assim, se Deus te mostrou um papel no chão, Deus está falando é com você, vai lá e pega, é você mesmo, vai, ah, irmão, aqui, ó, caiu aqui, ó. Entendeu? Então Deus está colocando é para você, o chamado é seu, se Deus te mostrou, olha, tem uma carência aqui de ligar essa parte elétrica aqui, eu sei fazer isso, chega perto do seu líder, fala assim, eu posso mexer, eu posso corrigir isso aqui, te ajudar nisso aqui? Amém, irmãos? Quando nós entendemos isso, quando nós chegamos na reunião, quando nós chegamos no culto, entendendo isso, Deus quer falar algo. Irmão, você vai ver o tanto de coisa que Deus vai te mostrar que você pode fazer para que aquele culto aconteça. Às vezes é um menino que passou correndo, que a mãe soltou, aí você, cara, vem cá. Não sei se isso acontece nas igrejas de vocês aí de vez em quando. Então, esse coração precisa estar na gente, sabe? Esse entendimento precisa estar dentro de nós. Deus quer fazer algo, Deus quer falar algo. E nós estamos ali para servir, sabe? Talvez você não saiba tocar um violão, talvez você não saiba mexer em nada. Você está aqui só, mas Deus vai te mostrar a área que você vai trabalhar, sabe? Tem irmã lá na igreja que tem dom com criança, ela pega a criança já amansa, na hora, sabe? Então, e como Deus vai querer usar a sua vida dessa forma, sabe? Às vezes você vai estar lá, você já terminou o louvor, mas tem que retirar, remover algo, é você mesmo, irmão, sabe? Não fica esperando não, seja útil, seja, sabe, nas mãos do Senhor, o Senhor quer te usar, você tem braço, você tem perna, sabe? Esses dias eu vi um vídeo na internet, irmãos, eu fiquei com vergonha. Vocês já ouviram aquela música do Thales assim, Deus meu, esquece? Pai meu, amor, eu preciso te sentir todo dia, você já ouviu? Eu vi um cara tocando essa música com o pé, gente, guitarra, você já viu? Você viu? Dá pra sentir vergonha, não dá? Eu não tenho coragem de falar que eu sou guitarrista, não, depois que vê um cara tocando com o pé daquele jeito, eu falo, não, guitarra assim, é suave. Entendeu? Minha guitarra é só pau de fogueira, né? Irmãos, sabe, nós temos braços, nós temos pernas, nós temos voz, sabe? Deus nos deu entendimento, esperteza. Vamos usar isso para Deus. Amém? Eu quero ler um texto com vocês. Está lá em Lucas, vamos abrir, hein? Lucas capítulo 10. 10, 38. Vamos lá, eu vou ler aqui rapidinho. Eu acho que todos nós já lemos essa passagem. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhes o Senhor, lá vem a cajadada. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. O que eu quero refletir com isso, irmãos? Marta estava errada. Marta estava cuidando das coisas técnicas. Não estava? E Maria estava ali ouvindo Jesus. Eu creio que o erro de Marta, irmãos, foi estar fazendo coisas técnicas sem estar ouvindo Jesus. Sem estar ligado naquilo que Jesus estava falando. Sabe? Muitas vezes Deus nos chama para servir e está fazendo algo técnico, está cobrindo algo técnico. Mas aquilo ali precisa ter um objetivo espiritual, irmãos. Senão vira só técnico. Vira um negócio. Vira automático. Vamos lá, vamos ligar. Ligou a banda. Tum. Faz igualzinho do ensaio. Desliga a banda. Blum. Vamos lá. Vai para casa. Então, isso não pode. Nós não podemos entrar no automático, irmãos. E desligar essa conexão nossa com o Senhor. Não podemos, irmãos. Eu sei que há um risco muito grande. Eu ouvi uma frase esses dias, eu guardei no meu coração. O nosso tempo com Deus precisa ser mais intenso do que o nosso tempo para Deus. O nosso tempo com Deus precisa ser mais intenso do que o nosso tempo para Deus. Deu para entender, irmão? Deu para receber aí no coração? Amém? Deus quer se relacionar com essa igreja. Deus quer falar com o povo. Sabe? Então, quando você estiver ali tocando, aqui a grande maioria são músicos. Quando você estiver ali tocando, irmãos, não desliga, não. Fica ligado. O que que Deus está falando? O que que Deus está falando? Deus está falando de cura? Fica ligado. E a outra coisa, irmãos, nós precisamos estar conectados com Deus o tempo todo e sensível à voz do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque aqui nós temos quantas cabeças aqui? Milhões de cabeças diferentes. São 20 e tantas cabeças aqui diferentes. Se cada um for pela sua cabeça, vai dar uma bagunça. Mas se o Espírito for o mesmo, vai dar certo. Amém? Isso é importantíssimo, irmãos. Quando o Espírito é o mesmo, dá certo. Quando o Espírito não é o mesmo, é confusão. Dá confusão. Amém? Tem um texto que diz lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz do Senhor, irmãos. Amém? No serviço. E esse ser cheio do Espírito Santo começa com aquilo que nós falamos bem no início, ser grato. Quando nós desenvolvemos em nós um coração grato pela nossa salvação, irmãos, nós nos enchemos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele toma conta de nós, nós começamos a ouvir o Senhor, sabe? Nós começamos a não nos comparar mais. Ah, eu sou melhor do que o irmão. Ah, eu toco melhor do que o fulano de tal. O que é esse irmão? Que irmão petulante vem aqui tocar? Irmãos, quando nós nos colocamos no mesmo balaio, no mesmo, como diz o ditado, farinha do mesmo saco. Nós somos tudo farinha do mesmo saco, irmãos. Sabe? Nós entendemos essa gratidão, sabe? E nós podemos também, lá em Coríntios, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, depois vocês podem ler, fala sobre esses dons dentro da igreja, sabe? Nós podemos nos gloriar com o dom de um e de outro. Nós podemos falar assim: poxa, que legal, o irmão toca uma guitarra fera. Que bênção. Poxa vida, o irmão canta demais e ele canta para a glória de Deus. Sabe? Nós podemos nos gloriar um com o outro, irmãos. O músico, às vezes, ele tem um espírito esquisito, irmãos. Que ele não pode ver o outro tocando, sabe? Nós nunca vamos saber tudo, irmãos. Sabe? Aqui eu vou aprender. Aqui eu estou aqui na posição de ensinar, mas eu estou aqui para aprender também. Porque eu não sou bobo. Sabe, para mim hoje é como se eu estivesse começando. Eu me sinto como se eu estivesse começando. E se eu não tivesse coração, eu vou parar de aprender. E a outra coisa, irmãos, nós vamos entender que nós somos uma equipe. Nós estamos trabalhando juntos. Sabe? Se dentro da igreja nós não desenvolvermos isso, dá problema, irmãos. Se a gente começa a colocar, o departamento de louvor é superior ao departamento infantil. Está errado, irmãos. O departamento de não sei o que é superior. Irmão, está errado. Aqui é um corpo. O dedinho não é mais do que o braço, não. Que o olho, não. Sabe? Cada um tem sua função dentro do corpo. Sabe? E nós precisamos andar em amor, no mesmo espírito. Amando uns aos outros, suportando uns aos outros, sabe? E se nós andarmos assim, Deus vai abençoar, irmãos. Amém? Vamos repetir isso? Nós somos uma equipe. Amém? Nós fazemos parte do corpo. Nós trabalhamos para o mesmo Deus. Nós trabalhamos para o reino. Amém? E, por último, para a gente encerrar essa parte aqui, fazer com amor, irmãos. Fazer com amor. Sabe, eu gosto sempre de contar essa experiência que eu tive. Eu já, assim, nesses 20 anos, eu já tive muita experiência com a presença de Deus. Eu já senti muitas vezes a presença de Deus. Mas uma das vezes me marcou. Uma das vezes que eu senti a presença de Deus, me marcou muito. E foi uma situação especial e não foi no meio do louvor, irmãos. Mas me trouxe uma lição muito grande. Me trouxe uma lição que eu carrego hoje na minha vida e vou carregar até o dia que Jesus vier para nos buscar. Eu havia ido num casamento do filho de um amigo meu. E uma pessoa muito simples. Ele despachou o filho para viagem, para lua de mel e tudo, e nos chamou para comer uma pizza na casa dele. Vamos, e chamou minha família, chamou a família do meu pai, tudo. Meu pai e a minha mãe, aí nós fomos lá para a casa dele. E aí, depois que nós comemos a pizza, ele nos chamou no fundo da casa dele. Ele falou assim: vim aqui para você ver o que eu preparei para o Max, meu filho. Ele não viu, ele sabe que eu estou preparando, mas ele não viu ainda. É surpresa. O filho dele ia casar e sabia que ia morar nos fundos da casa do pai. Mas o pai havia preparado ali um barracão ali no fundo e falou assim: você não pode entrar, só depois que você casar. E ele nos levou ali naquele barracão. Irmãos, a hora que eu entrei naquele barracão, eu arrepiei todo. E eu comecei a olhar assim, simples, irmãos. Uma cortina simples, uma geladeira simples, um sofá simples, uma pintura simples, mas eu arrepiei todo. E eu senti a presença de Deus naquele lugar, muito forte, irmãos. E eu perguntei: Senhor, por que que eu estou sentindo a tua presença aqui nesse lugar tão forte? Ele falou assim: olha, você está sentindo a minha presença aqui nesse lugar porque tudo isso que você está vendo aqui foi feito com amor. Ele não fez isso aqui para aparecer. Ele pintou essa casa aqui porque ele ama o filho dele. Ele comprou essa geladeira novinha para o filho porque ele ama. Irmãos, eu sei a diferença de um acorde de dó maior com amor e de um acorde cheio de vaidade. O cheio de vaidade, Deus não recebe. Deus não recebe, irmãos. Por isso que eu estou falando aqui sobre motivação. Por que que você está servindo a Deus? Porque se nós servirmos com a motivação errada, Deus não vai receber, irmãos. Amém? Por isso que nós precisamos servir com a motivação certa. E aí sim, Deus trabalha no amor, irmãos. A linguagem de Deus é a linguagem do amor. Quando nós fazemos com amor, a presença de Deus se manifesta mesmo. Deus é amor, irmãos. Quando nós, quando você sonoplasta, chega lá e enrola o cabo com amor, ajusta ali, coloca ali para ficar bonitinho, sabe? Ah, vou colocar um pedestal, vou colocar na posição certa, coloco uma perna para cá, para o pedestal não cair. Isso é amor, irmãos. Sabe? Vou fazer um acorde, vou fazer da melhor forma. Vou fazer com a melhor pegada. Não para destruir o ouvido do irmão, não, mas para... Sabe? É com amor, com capricho. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração aí, vamos orar. Vocês querem isso? Eu procuro desenvolver isso na minha vida, irmãos. Sabe? Eu procuro, sabe? Estar fazendo com amor. Sabe? Se nós queremos ver as maravilhas do Senhor na nossa vida ministerial, nós temos que fazer com amor. Vamos fazer com amor, porque nós temos gratidão no nosso coração. Nós vamos fazer com amor porque a gratidão transborda dentro de nós. Deus, nós queremos te entregar o nosso coração, Pai. Queremos te entregar a nossa vida, Senhor. Como servos na tua casa, Senhor. Deus, não nos deixes estar como Marta, Senhor, fazendo coisas técnicas, Senhor, sem estar ouvindo a tua voz, Senhor. Deus, que possamos estar servindo, Senhor, na área técnica, Senhor, mas ligado naquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Deus, que possamos não nos desligar da tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ter amor pela tua casa, Senhor. A tua casa como pessoa, Senhor. Amor pela tua igreja, amor pelo teu reino, Senhor. Amor pelos ministérios, Senhor. Amor pela minha liderança, Senhor. Não é fácil liderar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, transborda o teu amor dentro de nós, Senhor. Nas coisas mais simples, Senhor. Transborda, Senhor, o teu amor na nossa vida, Senhor. E que esse amor possa alcançar, Senhor, o objetivo que o Senhor deseja, Senhor. Que esse amor possa nos colocar sensíveis para a voz do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, irmãos. Ninguém aqui vale nada. Todo mundo aqui, nós carecemos da graça de Deus, irmãos. Sabe, aquele que ministra é tão importante quanto a pessoa que está levando a água. Sabe, muitas vezes, nós vamos, muitas vezes você vai encontrar adoradores, irmãos, que não sabem tocar. Levitas, pessoas que servem, mas que não tocam nada, mas que estão lá servindo, sabe. Ela está lá, muitas vezes, irmãos, eu já tive em congregação que a irmã vai na porta, ela limpa o tapete na porta. Ela ora naquele tapete e fala assim: Deus, que as pessoas que passarem por esse tapete aqui possam ser abençoadas. É diferente, irmãos. É diferente, sabe? Irmãos, isso acontece mesmo, irmãos, sabe, esse estrelismo, essa aparição, isso acontece, sabe, nós temos que olhar com misericórdia, sabe, muitas vezes a nossa atitude é que vai mudar o nosso ministério, sabe, nossa atitude vai mudar o nosso ministério, sabe, se vocês chegarem nas suas igrejas agora, assim, irmãos, vamos fazer diferente. Geralmente tem que ser estrelismo, mas estrelismo O que acontece, gente? Presta atenção. Nós não vamos deixar de fazer arte. Não estou querendo dizer que a gente tem que fazer coisa medíocre, não. Nós vamos fazer bacana, mas para Deus. Irmãos, eu não sou contra estilo de música nenhum. Aponta para Deus. Vai tocar um metal dentro da igreja? Bacana, mas aponta para Deus. Toca com graça, com unção. Amém? Eu vou seguir agora. Agora nós vamos entrar na parte técnica, irmãos. Eu vou correr, porque é muita coisa. Tá? Eu vou tentar falar o máximo de coisa aqui para vocês. Ok? Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá lento demais. Quem serve para operar o som? Quem não serve, não serve. Tá? Primeira coisa, ter conhecimento do contexto da igreja. O contexto, o que que acontece? Está ligado no culto, irmãos? Está ligado no ambiente, o que que Deus está fazendo? Isso que nós acabamos de falar aqui agora. Meu, tem uns caras, eu classifico esse tipo de gente de PSN, partido sem noção, entendeu? O cara está assim, em outra galáxia, assim, dá vontade de... Se eu fosse um baterista, eu pegava uma baqueta e tacava na cabeça dele. Conhecimento técnico, gente, estudem. Aqui, ó. Conhecimento técnico, gente, estudem. Sabe, técnica existe, sabe? Existe. Hoje em dia, cara, na internet, no Google, mixagem, entra lá, mixar, YouTube. Vai ter um monte de gente ensinando a fazer mixagem. Um monte de técnicas diferentes, sabe? Mixagem, existem inúmeras formas de se fazer. Não existe uma certa. Existe a que eu vou habituar mais, vou falar assim, não, eu gostei dessa, eu estou usando essa técnica atualmente, ok? Uma boa audição, um bom senso crítico. Eu costumo dizer o seguinte, você vai operar um sistema de som, você tem que estar sempre falando assim, ó, está ruim até que se prove o contrário. Não está prestando, então seja crítico. Não está prestando esse som até que se prove o contrário. Aí sim você vai ter um som bacana. Entende? Para você ouvir e falar assim, será que está bom esse negócio? Será que está bom? Será que está bom? Está bom. E ter bom senso. Ok? Quem é o principal responsável pela qualidade do som? Quem é? Sonoplasta? Aí ele ouviu falando. O principal responsável pela qualidade do som não é o sonoplasta. Quem é sonoplasta aí pode fazer. Mas o sonoplasta, ele é corresponsável. Tá? Por que que eu digo isso, gente? Não adianta você ter um baita sonoplasta se o som do seu violão é ruim. Se o som do seu violão é ruim, ajunta uma grana, compra um bom. Sabe? Vai crescendo. Sabe? Irmão, se eu contar a história desse violão aqui, vocês não vão acreditar. Às vezes a pessoa fala, você tem um violão caro. Mas vocês não vão acreditar. Eu tinha um dinheirinho guardado, um amigo meu veio do estado desesperado, falou assim, Gabriel, estou precisando vender meu Taylor, R$1.500, você compra? Desse jeito. Eu falei assim, pode trazer que é meu. Pode trazer que é meu. Então, sabe, aqui deve ter um monte de história como essa. Coloca nas mãos de Deus, Deus vai te colocar um equipamento bom. Outra coisa, vamos lá, a gente falando sobre o primeiro responsável, né? Você que é cantor, né? Você quer a sua voz maravilhosa, mas você põe o seu microfone no umbigo. Irmãos, vamos lá, vamos cantar, né? Participe, igreja, né? Irmãos, não tem jeito. Se você coloca, posiciona o microfone. Aleluia, irmão, vamos lá, vamos cantar. Irmão, o microfone é aqui, ó. Sabe? Acha o ponto dele, acha a distância dele, sabe? E seja leal, eu costumo usar essa expressão, seja leal ao seu sonoplasta. Não entregue para ele um som mentiroso. Entenda uma coisa, Entenda uma coisa, você está na mão do seu sonoplasta. Você que é música. Então, o que que acontece? O que que acontece? Se você, na hora que está passando o som, fala assim, irmão, vamos cantar, não sei o quê. Na hora que está passando o som, é assim, aleluia! Irmãos, o seu sonoplasta vai fazer assim, ó. Ele vai fechar o seu som, irmãos. Você está na mão dele. Então, seja coerente. Sabe? Seja coerente. O que eu chamo de ser coerente, irmãos? Se você canta na igreja, se você está cantando na igreja, use a sua impostação de fala. Não, Senhor meu Deus, eu não falo assim. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar, aí o sonoplasta vai fazer a regulagem coerente. Na hora eu vou poder cantar de forma mais natural possível. Se você é um instrumentista, que o seu instrumento é de linha, né, o instrumento plugado, normalmente eu gosto de colocar o volume em 70%. Coloque em 70% e toque normalmente. Você tem uma sobra na hora de fazer um solo de 30% e volta ele para 70% para você tocar normalmente. E você tem muito fader para você tirar, para você trabalhar a dinâmica. Ok? Deu para guardar essas dicas aí? Vamos lá. Quem reproduz é o segundo responsável, mas não mesmo responsável do que o primeiro. Isso também inclui o responsável pela manutenção técnica e montagem dos equipamentos. Beleza, gente? Então, quem faz a montagem, se o carro está... A culpa é sua também. Tá? Sistema de som. Conhecer todos os sistemas e equipamentos disponíveis no mundo não é necessário. Você não precisa conhecer de tudo, gente. Você não precisa conhecer de todos os equipamentos. Eu nunca tinha visto essa caixa. Você não precisa conhecer de tudo, mas conhecer o próprio sistema de áudio é sobrevivência. Ok? Se você não conhece o seu sistema, você está dando bola fora. Tá? Você tem que escrafunchar o seu sistema. Pega a sua mesa de som e olha todas as conexões dela, olha todos os dizeres dela, para você entender o que diz aquilo ali. Ah, essa chavinha daqui, low cut. O que que significa low cut? Vou entrar no Google. Low cut. O que que significa essa chavinha aqui? Será que eu uso essa chavinha na voz? Será que eu uso no teclado? Será que... Ah, tem uma chavinha escrito pré. O que que será que significa essa chavinha escrito pré? Pertinho do... da mandada de auxiliar. O que que significa isso? Entende, gente? Hoje, conhecimento não é restrito mais. Vocês podem entrar no Google e escrafunchar tudo. Ok? Conhecer o próprio sistema é sobrevivência. Não conhecer o próprio sistema é negligência. Afinal de contas, o que que é som? Vibrações. Ok? Diga, vibrações. Então, o nosso ouvido, ele ouve, o ouvido humano, ele é capaz de ouvir de 20 vibrações por segundo a 20 mil vibrações por segundo. Nós chamamos isso de hertz. De 20 hertz a 20 mil hertz. Ok? O cone da caixa de som, ele vibra dentro dessa frequência. Existe um impulso elétrico que faz o cone vibrar para frente e para trás e movimentar as partículas de ar até ela chegar no ouvido, no seu ouvido. Então, a gente ouve de 20 a 20 mil. O ultrassom, de ver neném na barriga, é som mesmo. São 25 kHz, ou seja, 25 mil é acima da nossa audição. O morcego, ele ouve a 400 kHz. Então, ele ouve tão agudinho, assim, tão agudinho, que ele ouve detalhes que a gente não percebe. E aquilo ali chega a ser a visão dele. Vamos lá. O som no meio físico e acústico é transmitido por meio de vibrações. Então aqui, ó, quando eu bato aqui, vocês ouviram um som da madeira, né? Que ele bateu nas partículas de ar e chegou ao ouvido, nosso ouvido. Se você tivesse com a mão aqui em cima, você sentiria a vibração no meio físico. Existe uma igreja de surdos que lá em Belo Horizonte, que o pessoal montou um sistema de som especial que ele vibra o chão. Então, para os surdos sentirem a música, eles sentem o chão vibrando. É muito bacana. Só que é ensurdecedor o negócio também. O som no meio análogo. Mesa analógica, fita de rolo, etc. É transmitido através de eletricidade ou impulso elétrico. Então, bom, vamos lá, vamos falar de teoria mesmo, real agora. Quando eu falo aqui no microfone, vamos lá, dá para deixar um pouquinho mais para frente, vamos seguir. Porque eu vou ter um exemplo mais prático aqui na frente. O som no meio digital, ele é transmitido... Aqui, o som no meio analógico... Opa, vou fazer uma bobagem aqui. Passei tudo para frente. No meio analógico, aqui nessa essa mesa aqui é uma mesa analógica. Aqui é eletricidade que está passando aqui pelos componentes, e a eletricidade passa, chega na caixa e induz, passa pelo amplificador, o amplificador amplifica-se essa eletricidade e manda para a caixa de som, ok? O som no meio digital, o que acontece? Por exemplo, uma mesa digital tem um pré-amplificador, ele passa por esse pré-amplificador e ali ele tem uma conversão, ele se converte. Ele converte do meio digital, do meio analógico para digital. Então, o que acontece? Vou fazer um desenho rapidinho aqui. Então, no analógico, ele é um impulso elétrico. No digital, vocês lembram de câmeras que têm megapixels, sabe? Ele vai pegar amostras dessa onda. Quanto maior o número de amostras, mais redondinha fica a onda. Ok? Só que hoje em dia, isso já está bem próximo do analógico. Já está bem próximo. Então, é qualidade, né? Hoje nós trabalhamos com a taxa de amostragem das mesas digitais. Por exemplo, um CD, ele trabalha com 44,1 Hz. Não, sampling rate, desculpa. Rate, a gente chama de rate. O que é isso? A cada segundo, ele registra 44 mil, vamos supor que esse tempo aqui é um segundo, ele vai registrar 44,1 pontos daquele impulso elétrico, ok? Um CD, a qualidade do CD é 44,1, né? Hoje as mesas analógicas trabalham em 44,1, 48,0, 96,0, 192,0, então a coisa está crescendo. Então você imagina uma taxa de amostragem de 192, ou seja, a cada segundo aquele conversor ali, ele pega 92 mil pontos para depois, no final, voltar a virar uma onda. Ok? No final do sistema, ele transforma aquilo ali em impulso elétrico de novo. Vamos seguir, vamos rapidinho aqui. Vamos lá, você tem muita coisa para falar. O som pode ser musical tonal, musical percussivo, ou ruído natural ou artificial. Um som tonal a gente já conhece, um som de um piano, um som de... né? Um som percussivo... ele, na maioria das vezes, existe uma fundamental ali, existe uma nota. Né? Quando você ouve o tum na bateria, se você esticar aquela onda, ela fica tum, existe uma nota. Só que ela, como ela tem pouca sustentação, ele aparenta ser um som mais percussivo. Então, ruído natural, um ruído isso aqui caindo. Então vamos lá. O som que nós, seres humanos, ouvimos... Eu estou tampando vocês aqui, né? Desculpa, gente. O som que nós, seres humanos, ouvimos é representado por um emaranhado de combinações de frequências que compreendem a tessitura de 20 Hz a 20 kHz, teoricamente. Isso eu já falei para vocês. Vamos seguir. Cada frequência tem uma dimensão física de propagação. Quanto mais baixa e grave é a frequência, maior o seu tamanho físico, menor o direcionamento. Quanto mais alta e aguda, menor será o seu tamanho físico de propagação e maior direcionamento. Vamos esmiuçar isso aqui. Vamos trazer exemplo prático. Quanto mais agudo for o seu instrumento, violino, você vai precisar de uma direcionalidade para que você escute esse instrumento da forma certa. Por quê? Porque a frequência ela é pequenininha. Ela não consegue vencer barreiras. Quanto mais grave for o seu instrumento, mais fácil ele vai vencer barreiras. Vai dar volta. Se você tocar um contrabaixo aqui, vai ouvir lá na sala do pastor com a mesma intensidade, praticamente. É lógico, vai ter perda aqui, mas vai chegar a onda. Porque ela vai conseguir dar a volta aqui. Agora, a guitarra, não. Você vai perder os agudos todos. Ok? Então, entenda isso. Quando você precisa de uma definição, uma dica rápida aqui. Você está passando um som. Você tem um som de PA, a caixa de retorno. Muitas vezes eu não coloco o grave que eu tenho no PA no retorno. Porque o grave do PA ele vai dar a volta e vai chegar até mim. Então o que eu faço? Eu corto algumas frequências de grave, deixo só a definição aqui, para quando eu vou tocar o teclado. Então, eu libero o som do PA, aumento o som do retorno, do monitor, para que ele me traga a definição. Ok? Então, o meu grave, o grave meu de referência, ele vai ser o do PA. Porque ele está dando volta e está chegando até mim. Ok? Isso deixa o som um pouco bem mais quente para quem é músico para tocar. O som tem uma velocidade diferente de cada meio. Aqui algumas curiosidades aí. Fenômenos acústicos do som. Reflexão e absorção. Indução sonora, acoplamento e lei de distância dobrada. Reflexão e absorção é o mais interessante para a gente. Todo material ele tem um coeficiente de absorção e um coeficiente de reflexão. Né? Quando a igreja está cheia, a acústica fica outra. Então, esse é o sistema básico de som. Né? O cara produz, o microfone traduz essa variação aqui do ar em impulso elétrico. O microfone traduz isso em impulso elétrico. E aí ele manda para a mesa vai mixar, vai misturar os canais, no caso aqui é uma mesa analógica, simples, libera o impulso elétrico ainda, pequenininho, e esse amplificador ele vai amplificar esse sinal que está pequenininho para um sinal grandão. E essa caixa aqui, ela vai, que ela vai fazer? Ela vai transformar o impulso elétrico em som acústico de novo. Vibrando as moléculas, só que de forma mais violenta. Ok? Esse é um sistema básico, só para você entender como que é a teoria básica do negócio. E o nosso objetivo é o seguinte, quando nós fazemos isso, lá na frente, é que o som lá fique o mais próximo do real. Ok? Por exemplo, se vai amplificar a minha voz, que ela fique o mais próximo do... dela normal, falando. Ok? Eita, na hora. Você tem mais 5 minutinhos. Olá, o que serve, como funciona? Microfone todo mundo sabe, né, gente? Dica para microfone aqui. Tem muita gente, muito cantor aqui. Microfone, gente. O microfone tem um polo positivo e o polo negativo. Ok? O polo negativo é o polo de rejeição dele. Quando você não quer captar uma fonte sonora, você vira o polo negativo para ele. Por isso que o retorno ele fica nessa posição. Nós não queremos captar o retorno novamente. Se você coloca o retorno aqui atrás, ele vai voltar. Ok? Se você muda, se você segura o polo negativo, você está mudando o padrão polar do microfone e vai distorcer o microfone. Ok? Então, posiciona o microfone, faz a sua captação normal. Ok? Vamos lá. As conexões aqui. Conexão XLR, conexão cabo P10, todo mundo já sabe. Multicabo, Snake ou Digital Snake, hoje em dia já existem multicabos que já fazem a conversão análogo-digital já no multicabo. A hora que você pluga lá naquela caixinha lá, ele mesmo faz a conversão. Eu quero colocar aqui para vocês, eu vou ter que passar rapidinho aqui, que nós temos que ir para lá. Depois, quem quiser dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar vocês... Outra coisa, um conselho principal, você entender o caminho do seu som, sempre. Você tem que ter isso na sua mente, por onde o seu som está passando, por onde que ele está passando, para você entender quais são as alterações dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar agora. Quem tiver dúvida, escreve, pode.